estamos então de volta aqui à emissão da Rádio Boa Nova nesta manhã de sexta-feira, 17 de novembro, para falarmos do lançamento do novo livro de Lucinda Maria, esta conhecida oliveirense, também amiga da Rádio Boa Nova, que se prepara para apresentar o seu quinto trabalho. Professora Lucinda, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Boa Nova. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Professora Lucinda, está por aí então mais um livro, o lançamento acontecer amanhã, de referir, no entanto, que este é um lançamento que vem sendo adiado muito por força daquilo que também aconteceu no concelho. Sim, estava previsto para o dia 28 de outubro, estava tudo a postos, estava tudo preparado, mas realmente não havia força anímica nem disposição para que fosse realizado o lançamento nesse dia. Então resolvemos adiar para amanhã, dia 18 de novembro. Portanto, numa sessão que vai ter lugar no auditório da biblioteca municipal. Quer nos desvendar, aliás, convido-a, e é mesmo por isso que está aqui, a apresentar este seu livro, que tem, de facto, um título também muito sugestivo. Quer explicar o título e já agora o seu conteúdo? Também não podemos dizer tudo, que é para amanhã as pessoas poderem aparecer e terem, então, esta curiosidade de comparecer no lançamento do livro. Espero que o espaço seja pequeno para o número de pessoas que acorra. Pronto, é sempre um prazer ter comigo os meus amigos, porque tenho a certeza que se comparecer é porque são mesmo meus amigos, embora também possa haver alguns que não estejam presentes por não poderem, não é? É evidente. O título que foi escolhido por mim tem como base aquele pensamento do Descartes, penso, logo existo. Eu resolvi adaptá-lo a sonho, logo existo. E porquê? Olha, eu nem sei bem porquê, porque eu sou realmente uma pessoa sonhadora. E o sonho é muito abrangente. Quando nós dizemos sonhar, não é sonhar necessariamente a dormir, não é? Não são aqueles sonhos que nós temos a dormir. Muitos sonhos temos acordados, não é? E penso que penso, portanto logo existo, e sonho, portanto logo existo, logo estou cá. E é isso que o livro também nos diz. Sim, é essa, sim, a mensagem. Sim, porque, aliás, porque eu penso, a minha opinião é que realmente tudo começa num sonho, se nós pensarmos bem. Tudo começa num sonho. Porque o sonho comanda a vida. O sonho, não é? Comanda a vida, como dizia o António Gedeão, no seu espetacular poema Pedra Filosofal. E realmente, se pensarmos bem, é. Quer dizer, não é um sonho, lá está, daqueles que nós temos quando estamos a dormir, mas é algo que se passa na nossa cabeça, na nossa imaginação. Portanto, acho que todos os inventos que houve até hoje partiram do sonho de alguém, e nós hoje usufruímos de muita coisa que de certeza esteve primeiro no sonho de alguém e só depois se foi tornando realidade. E o que é que então apresenta este livro? Este é um livro em poesia? É um livro só de poesia. Tem todo o tipo de poesia. Tem pelo menos dois poemas de rima livre, portanto sem rima, aliás, versos brancos, mas só dois, porque eu privilegio sempre a rima, ainda que faça algumas incursões de vez em quando pela poesia de versos brancos. Tem maioritariamente sonetos, porque é uma composição poética de que eu gosto muito. E eu, quando começo a escrever, tenho uma ideia, mas nunca sei como é que ela vai acabar. Portanto, quase sempre, sem querer, encaminho-me para o soneto. Portanto, não é nada que eu diga assim, vou fazer um soneto. Não. Eu começo, tenho uma ideia qualquer, faço o primeiro verso e depois aquilo vai assim seguindo e quase sempre sai soneto. Mas também tenho sextilhas, quadras e outro tipo de, composições poéticas. Estes são poemas alusivos aqui ao sonho. Pronto, há uma grande parte dele que realmente é ao sonho, mas também tenho alguns dedicados, por exemplo, a pessoas, a acontecimentos, porque eu sou uma pessoa bastante interessada por tudo o que se passa na sociedade, pela cultura. Portanto, tenho um nomeadamente que é que eu fiz sobre um livro que li. Eu tenho muitos dedicados a pessoas da minha família, nomeadamente à minha mãe, ao meu filho, aos sobrinhos, às irmãs, e até a outras pessoas que já partiram e de quem eu, que eu amei e que amo, ao fim e ao cabo. Portanto, é um livro sobre sonhos e não só, sobre amor no seu sentido mais lato. Portanto, não é amor, não é só amor, o chamado amor carnal dos casais, não, não necessariamente, porque eu acho que o sonho realmente comanda a vida, mas o amor também tem que começar a comandar a vida de todos, ou então naufragamos num mar. E é isso que temos vindo também a verificar, pelo menos nestes últimos dias, tem chegado muito amor. Sim, aqui muita solidariedade. Solidariedade traduzida em amor, ou amor traduzido em solidariedade. Sim, são duas coisas que estão intrinsecamente ligadas. Muito bem. Mas... professora Lucinda, este é um livro para todos, todos os oliveirenses podem rever, todos os seus amigos, familiares, este é um livro que toda a gente pode ter na sua mesa. Eu penso que sim, aliás, como diz um amigo meu que também escreve, um livro só se completa quando é lido, não é? Portanto, eu adoraria que as pessoas o lessem, adoraria que as pessoas gostassem, adoraria que as pessoas comentassem e criticassem, porque uma crítica construtiva também é sempre bem-vinda, não é? É sempre importante. Porque quer dizer, eu não sou nenhuma especialista, tive 4 ou 5 anos de literatura com um professor que infelizmente nos deixou o ano passado, nos deixou no sentido físico, portanto faleceu, mas não sou nenhuma expert, nenhuma especialista, que eu prefiro sempre o termo em português, não sou nenhuma especialista em literatura, não é? Portanto, não sei ao certo qual é a qualidade daquilo que eu escrevo. Eu sei que tenho imensa facilidade em escrever, né? Portanto, para mim escrever é quase como respirar, não, é uma coisa que... Todos os dias escreve, professora? Todos os dias escrevo. Ah, eu também queria dizer que este livro é o meu 5º livro, como já foi dito. Tenho participações, inúmeras participações em antologias e em coletâneas. Mas é uma edição de autor, portanto, desta vez não quis ir aborrecer a minha câmara, porque acho que também nós também temos que ser moderados, não é? Portanto, a câmara tem sido inexcedível para mim e não só, pronto, até neste último caso, nesta calamidade recente, têm sido inexcedíveis, mas eu não queria abusar, não é? E então, eles já me custearam 2 livros, dos 5, e este é uma edição de autor. Portanto, foi uma editora, Sui Generis, que me editou. Isto é um trabalho bastante bonito, bastante bem feito. Quantas páginas do livro? Isso tenho que ver. Então, vamos porque lá, já não me lembro. Só para cento e qualquer coisa. Cento. Portanto, é um livro fácil de manusear, sim, fácil de sim, todo tamanho, lado. Tamanho A5, mas bastante apelativo. Está bonito, está bem feito, sem erros ortográficos. Convém, não é? Convém, mas às vezes aparecem, mas este, realmente, este editor, a quem aproveito para saudar, o Isidro Sousa, é uma pessoa muito meticulosa. Eu também sou, na língua portuguesa, sou muito perfeccionista, mas ele mesmo assim acho que ainda é mais do que eu. Ah, e queria referir outra coisa. Tem um prefácio maravilhoso do senhor doutor, do senhor vice-presidente José Francisco Rolo, uma coisa prefácio maravilhoso, só por aí vão de certeza gostar de ler. Mas tem poesias interessantes, pronto, tem, acho eu, não sei, pelo menos, olha, como eu costumo dizer, saem-me da alma. Muito bem. Eu todos os dias escrevo, era isso que tinha perguntado primeiro. Realmente, e então, eu resolvi este livro, desde sempre, ou desde 2013, que todos os anos tenho editado um livro. E é realmente o segundo, o quinto, mas pela Câmara foram só dois. Entretanto, eu quero para o ano bater-lhes à porta. Porque já está a trabalhar no próximo. Pois, porque eu, este princípio do ano, que já estamos no fim dele, mas quando começou o ano, eu propus-me fazer uma coisa, um poema por dia. E tenho cumprido. Portanto, para o ano, se tudo correr bem, nós nunca sabemos, a vida é uma coisa imprevisível, mas se tudo correr bem, eu no fim do ano terei, para além de outros que fui fazendo assim, por, às vezes até por encomenda, terei 365 poemas. Neste momento era só fazer as contas do tempo, dos dias que já passaram. Já passaram, para contabilizar os quantos é que já tenho. Mas tenho realmente feito todos os dias um poema. Muito bem, isso é sempre bom, e uma pergunta que lhe ia fazer era exatamente essa, se vamos continuar a falar consigo a propósito de novos trabalhos, novos livros. Eu gostaria muito, pronto, é realmente, lá está, é outro sonho, este livro também é um sonho. Pronto. Há de acontecer. Eu costumo dizer, cada um luta com as armas que tem, bem, não é? A minha maneira de lutar é um bocado essa, é com as palavras, com a escrita. Eu, por exemplo, nestes dias desta calamidade que eu, pronto, que me fez doer a alma, e faz, porque eu sou uma amante da minha terra, e ver realmente a minha terra da maneira que vejo é muito doloroso, não é? E então escrevi muito. Acabou também em prosa, também em prosa, muita coisa em prosa. Sim, desabafar muito através da escrita. Professor Lucinda, e quanto à sessão da manhã, vai contar com muitos amigos, o que é que está previsto então para o lançamento do livro? Bem, na parte de entretenimento, penso que tem uma parte de entretenimento, mas sinceramente ainda não sei bem o que é, porque a senhora professora Graça, vereadora da Cultura, reserva-me, penso eu, uma surpresa. Porque não sei ao certo ainda o que é. Ela já me disse que está tudo preparado, mas não sei o que é. De resto, pronto, tenho os meus três leitores de eleição, o Dr. Francisco, o Dr. Álvaro Assunção, o Sr. José Vieira e a minha colega Fernanda Tavares. Portanto, que irão ler meia dúzia de poemas. O livro tem 90 e tal poemas. Porque além dos que têm impressos, ainda tem um numa das badanas, ainda tem um pequenino na contracapa. Portanto, a poesia para mim é assim um bocadito, sai assim quase a granel, é assim uma coisa... Muito bem. Professora, mas é muito espontânea. Apesar, as pessoas podem pensar, ah, como ela está sujeita à rima, é menos, porque já tenho ouvido dizer que a poesia livre, que pronto, que nos castra menos, portanto, que nos deixa libertar mais. Eu, como tenho realmente uma grande facilidade em rimar, acho que não, Não acho que isso aconteça comigo. Já é natural. É que sai tão espontaneamente. Eu não preciso pensar muito para arranjar uma rima. Ela acontece. E como dizia o Dr. Francisco, falecido recentemente, ele uma vez disse, uma vez classificou a minha poesia desta maneira: é uma poesia sempre com cariz didático. Eu nessa altura ainda estava, tinha-me reformado, aposentado recentemente, não sei, já não me lembro bem, um cariz didático, o que é, pronto, dada a minha profissão, isso é importante. Portanto, tento transmitir algo em que as pessoas possam adquirir, sei lá, um conhecimento ou até reverem-se, não é? Identificarem-se, sim, em alguma situação. E depois ele disse também: são literariamente corretos. Muito obrigada, foi isso que ele disse, que ele escreveu, aliás, e tem uma rima rica. Não sei o que é que as pessoas entenderão por rima rica, mas eu posso explicar o que é, porque rima rica, contrariamente ao que poderão pensar, não é ser uma rima muito elaborada, não é isso. Uma rima rica é quando rimam palavras de classes diferentes. Portanto, por exemplo, um adjetivo rima com substantivo, um verbo rima com substantivo, portanto, palavras de classes gramaticais diferentes rimam entre si, isso é uma rima rica. Uma rima rica. Professora, então o livro vai ser apresentado amanhã à tarde e depois, quem o queira adquirir, como é que pode fazer? Onde é que pronto, é possível encontrar? Lá estão à venda. Pronto, é evidente. E depois continuarão lá na biblioteca, e alguns poderão ir pôr alguns em algumas livrarias cá de Oliveira. Da cidade, não é? Sim. Portanto, com facilidade é possível encontrar este sonho, sim, logo existe. Não sim, é? Sim. É possível continuar a sonhar. Pese embora toda esta situação em que Oliveira está mergulhado, está feliz pelo lançamento do seu livro? Pois, estou feliz com uma certa nuvenzinha de nostalgia e de tristeza, pronto. Não posso negar, porque é verdade. Perdi até um bocadinho o entusiasmo que trazia em relação ao livro, mas pronto. Temos que continuar. Temos que continuar. É essa a mensagem, pronto, que desde o dia após a tragédia tem andado aqui por Oliveira do Hospital, que é preciso renascer. É preciso continuar, é preciso impormo-nos também, não deixar que nos esqueçam, porque nós sabemos que o interior tem sido muito, muito ostracizado, muito esquecido, muito, muito menos prezado, e o interior também é Portugal. Portanto, não nos podemos esquecer disso. É isso mesmo. Professora Lucinda, muito obrigada por ter vindo à rádio mais uma vez, então, falar do seu novo trabalho. O último foi exatamente Terra do Meu Coração. Terra do Meu Coração. Em dezembro do ano passado. Sim. Portanto, segue-se agora este sonho, logo existe. Esperamos pelo próximo, está bem? Muito obrigada. Eu é que agradeço a vossa oportunidade. Eu gosto sempre de estar aqui. Sinto-me um bocadinho em casa. E gosto muito e agradeço do fundo do coração. Muito bem, muito obrigada. E espero realmente, espero realmente que muitos oliveirenses estejam presentes, apesar da tristeza que nos assola neste momento, mas que estejam presentes. Vai ser de certeza um momento de uma certa descontração dentro do que nós sentimos. É isso mesmo. E muito obrigada. Muito obrigada a nós, professora Lucinda Maria, autora então do novo livro O Sonho Logo Existe. A apresentação acontece amanhã à tarde, 15h30, no auditório da Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital. Este é já o quinto livro desta conhecida oliveirense que não esconde o amor que tem pela sua terra, Oliveira do Hospital.